Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Jardim à Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui como sempre na Rádio Filipim, a rádio livre e comunitária de Trasancos. No programa de hoje vamos falar sobre um músico que, por exemplo, aqui na Galiza, ninguém o conhece, ou quase ninguém. E em Portugal é estranho, porque toda a gente conhece, mas não sabem quem é. Ora, eu estou a falar-vos de Mário Mata, um músico e cantautor de intervenção, que no início da sua carreira, por exemplo, ele conheceu o sucesso, mas também as dificuldades da indústria musical. E é por ter uma aura de mistério e de intriga que aqui no Jardim à Beira-Mar Plantado lhe dedicamos um programa inteiro. Vamos começar com o seu tema Sou do Contra, do seu disco Somos Portugueses, gravado em 1994. Ser do Contra é um dos motivos, talvez, porque ele não é tão conhecido do grande público, mas sim amado por alguns frikis da música portuguesa, como somos nós os que moramos aqui nesta casa. Contra. Se dizes Sporting, digo Benfica. Se tu dizes preto, eu digo branco. A perder é que nunca ninguém fica. E se me mentes, sou-te franco, francamente. Eu quero é ser do contra. Se tu és gelo e eu sou lume, posso dizê-lo. Porque no Zuna e esta guerra eu digo. Eu sou terra e tu és mar. Eu sou terra e tu és mar. Se tu és gelo e eu sou lume, posso dizê-lo. Porque nos une esta guerra eu guerrear. Eu sou terra e tu és mar. Eu sou terra e tu és mar. Quando és burra, eu sou astuto. Quando tu perdes, eu vou ganhar. Se és honesta, eu sou corrupto. Ficas calma e eu arfar arfadamente. Eu quero é ser do contra. Opa! Se eu estou mal, tu estás bem. Eu quero férias, tu queres trabalhar. Eu fico em casa, tu vais para Belém. E o que eu quero é complicar complicadamente. Eu quero é ser do contra. Se tu és gelo e eu sou lume, posso dizê-lo. Porque nos une esta guerra eu guerrear. Eu sou terra e tu és mar. Eu sou terra e tu és mar. Se tu és gelo e eu sou lume, posso dizê-lo. Porque nos une esta guerra eu guerrear. Eu sou terra e tu és mar. Eu sou terra e tu és mar. Se digo sim, tu dizes não. Se eu choro, tu vais te rir. É só para manter a tradição. Se quer ficar, tu queres partir decididamente. Tu também és do contra. E se és do contra, eu sou a favor. Tu danças bem, eu tenho um pé de chumbo. Só concordamos com o nosso amor. Por ele vamos ao fim do mundo, sinceramente. Por ele somos a favor. Se tu és gelo e eu sou lume, posso dizê-lo. Porque nos une esta guerra eu guerrear. Eu sou terra e tu és mar. Eu sou terra e tu és mar. Se tu és gelo e eu sou lume, posso dizê-lo. Porque nos une esta guerra eu guerrear. Eu sou terra e tu és mar. Eu sou terra e tu és mar. Se tu és gelo e eu sou lume, posso dizê-lo. Porque terra e tu és mar. Na fina, na fina, na beira, um tiro de queira. Ora, começamos muito bem, não é verdade? Mário Mata com o tema Sou do Contra. Mário Mata nasceu em Luanda em 1960 e mudou-se para Portugal em 1974, logo a seguir à Revolução. A sua primeira aparição na televisão foi em 1980, no programa Febre de Sábado de Manhã, com o tema Não Há Nada para Ninguém, um dos maiores sucessos desse ano. Por isso é que eu vos dizia que Mário Mata é um músico conhecido por toda a gente, à raiz desse sucesso, mas que rapidamente foi esquecido. E muito desse esquecimento tem a ver com a pouca sorte que teve com as empresas discográficas, mas também devido à sua atitude. Uma atitude que eu admiro, pois Mário Mata sempre se manteve fiel às suas referências musicais, referências estéticas e políticas. E é por isso que hoje em dia, aos seus 65 anos, continua a gravar discos e a dar concertos por todo o país. É verdade, eu descobri isto, por isso é que decidi fazer este programa. Vamos então ficar com o tema, a letra F, do seu segundo disco, Não Mata Mas Mói, de 1982, a letra F. A letra F, referida na canção que acabamos de ouvir, pode referir-se a várias coisas. Pode ser faca, pode ser futebol, frango, fruta ou fascismo. Cada quem escolha a mais indicada. Eu tenho a minha na minha cabeça, não vou dizer. Mário Mata realmente tem letras extraordinárias e muitas vezes críticas com o sistema. Se a sua música mistura géneros como o pop, o rock e o tradicional, Já a sua escrita se caracteriza principalmente pela sátira. Fiquemos agora com mais um exemplo, Ai Deus do Céu, do seu disco Sinais do Tempo, de 2012. Ai Deus do Céu, sabes do que eu preciso? É ter um beijo teu embrulhado num sorriso. Ai Deus do Céu, sabes do que eu preciso? É ter um beijo teu embrulhado num sorriso. Diga lá, ó Senhor Zé, afinal do que se queixa? Eu queixo-me de tanta coisa. Estamos assim neste pé, já nem a vida me deixa força para partir a louça. Eu cá sou-me paciente, tenho muita paciência. Anda aí gente doente, cheia de muita ciência. Ai Deus do Céu, sabes do que eu preciso? É ter um beijo teu embrulhado no sorriso. Ai Deus do Céu, sabes do que eu preciso? É ter um beijo teu embrulhado no sorriso. Diga lá, senhor doutor, o que me receita para este mal que me atormenta? Aspirinas para a dor, uma pomada contrafeita e umas pílulas de menta. Menta a você, que eu não obrigado. Consulto o saldo, fico logo adoentado. O que eu preciso é transfusão de dinheiro, mas não há de dores e nem o cheiro. Ai Deus do Céu, sabes do que eu preciso? É ter um beijo teu embrulhado no sorriso. Ai Deus do Céu, sabes do que eu preciso? É ter um beijo teu embrulhado no sorriso. Oh doutor, o que é que eu faço se nos puxam o tapete e nos trocam sempre as voltas? Ainda entramos em colapso, mas a história se repete. Não deixe mais pontas soltas. E a gasolina não para de aumentar. Grito ao meu povo, onde é que isto vai parar? Eu troco o carro pela carroça e mais um burro. Não metas o pé na poça ou ainda ficas sem futuro. Ai Deus do Céu, sabes do que eu preciso? É ter um beijo teu embrulhado no sorriso. Ai Deus do Céu, sabes do que eu preciso? É ter um beijo teu embrulhado no sorriso. O amigo já foi à loja, viu a como está o peixe que não para de subir. O polvo comanda a frota, dá a raia a quem se queixa com a lula a aplaudir. E os chicharros estão pela hora da morte, e as chaputas dão-lhes invejo a sorte. Mais a sardinha ao preço do bacalhau, e o atum com a sua lata ainda grita: é carvão! Ai Deus do Céu, sabes do que eu preciso? É ter um beijo teu embrulhado no sorriso. Ai Deus do Céu, sabes do que eu preciso? É ter um beijo teu embrulhado no sorriso. Grande. Ora, apesar do seu sucesso, não há nada para ninguém. No início da sua carreira, a verdade é que Mário Mata continua a ser um grande desconhecido para o público português. Só aquelas pessoas mais atentas à carreira de Mário Mata é que conseguem encontrar tesouros interessantes, como, por exemplo, que Fernando Tordo é o seu primo, ou então as canções que ele gravou com Fausto, com Jorge Palma, com Jimba, Joaquim Pessoa, José Barros, José Cid, gravou um disco inteiro, ou José Mário Branco, uma canção que ele tinha ali guardada. E ainda assim, apesar disto tudo, ser um grande desconhecido. Como é que se explica este fenómeno? Pois não sei, deixo a resposta a esta questão para os mais intrépidos. Entretanto, bailemos com mais um tema do grande Mário Mata. É para a Desgraça, de 1982. Vamos embora ao Wilda, mata os putos na barraca que isto vai dar porrada, não tarda nada. E é para a desgraça, é para a desgraça, é para a desgraça, é para a desgraça, é para a desgraça. É pra desgraça, é pra desgraça. O Moisés subiu ao Sinai e trouxe com ele a nossa primeira chatice. A tabuinha com a nossa lei Foi sem dúvida a primeira lanterna. Abriu a lei, abriu a guerra e depois a taberna. Mas é pá desgraça, é pá desgraça, é pá desgraça, é pá desgraça. É pá desgraça, é pá desgraça, é pá desgraça, é pá desgraça. Da mesa gritada e suja, que ocupava quase por completo um dos lados da adega. O Manel encheu os copos e gritou: é da cega! E é pá desgraça, é pá desgraça, é pá desgraça, é pá desgraça, é pá desgraça, é pá desgraça, é pá desgraça, é pá desgraça. Graça. Vem em panques e pancaças entre rumos e passas, mas quem leva a taça é quem tem a massa. Diz a graça que é boa praça e que é pá desgraça. E é pá desgraça, é pá desgraça, é pá desgraça, é pá desgraça, é pá desgraça, é pá desgraça, é pá desgraça, é pá desgraça, é pá desgraça, é pá desgraça, é pá desgraça, é pá desgraça, é pá desgraça, é pá desgraça. É para a desgraça, Mário Mata com É para a Desgraça, de 1982. Ora, hoje em dia, Mário Mata, com 65 anos de idade, continua a dar concertos por todo o país e conta com uma bagagem de 9 discos cheios de canções de retrato que bem merecem ser conhecidos. Alguns destes discos têm canções repetidas, pois ele vai fazendo novas versões dos melhores temas. Às vezes, até nem é para melhores temas, às vezes é para problemas que teve nas gravações anteriores, que isso aconteceu com um disco. Só para que tenham uma ideia, o disco mais recente de Mário Mata é de 2024, chamado A Grande Cidade. Mas de agora vamos continuar com mais um tema que poderia ser um mítico. Então, ao Zé, original do seu disco Dupla Face, um dos tais que teve problemas na gravação. De 2004. Então, ao Zé, de 2004. Então, ao Zé! Andar sozinho a lutar contra o sistema. Então, ó Zé, como é que é? Andar sozinho a lutar contra o sistema. É um grande problema. Eu tenho um amigo, fruto da nova geração. Só olha para o seu umbigo e vive a vida em aflição. Então desliga-se do mundo, vira-se para as computadoras. Tem a doença do milénio e troca máquinas por amores. Andar sozinho a lutar contra o sistema é um grande problema. Passa a vida esquecido em frente ao ecrã na internet, longe das alegrias da noite e o coração feito num set. Ainda vai chegar a hora, com os olhos iluminados, trocar e-mails de carne e osso, ah, com os lábios molhados. E então, ó Zé, como ainda não era o que eu esperava, o que eu esperava que fosse. Passava o dia a telefonar para o céu, que era bom, mas acabou-se. E o que na internet explora é que nem no mail nem no chat faz programa. E o melhor era mesmo controla o delta. E acabávamos todos com champanhe e ostras em cima da ponte Vasco da Gama. E entrou o Zé. Como é que é andar sozinho ou lutar contra o sistema? É um grande problema. E então, oh Zé, como é que é andar sozinho a lutar contra o sistema? É um grande problema. Grande tema este, então, oh Zé, um tema sobre o individualismo atual. A gente quer, não quer estar a lutar contra o sistema unido. Luta contra o sistema, mas nos seus computadores, e acabou o tema por aí. Ora, já referi várias vezes que Mário Mata teve um grande sucesso no início da sua carreira, não é verdade? Chamado Não Há Nada Para Ninguém. Só que ainda não ouvimos, parece imperdoável. Vamos agora ouvi-lo, agora prometo que sim, agora vamos ouvi-lo. Mas antes vou-vos contar como é que essa canção nasceu. Ora, vindo de Luanda, Mário Mata foi viver para Portugal em 1974, tendo recebido de presente uma guitarra do seu primo Fernando Tordo, o famoso cantor português. Com 17 anos, começou a tocar na rua para ganhar dinheiro. Ao início tocava temas famosos em inglês e mais tarde temas em português. Percurso musical este muito semelhante ao do famoso Jorge Palma. Aliás, foi numa tarde em que ambos, Jorge Palma e Mário Mata, estavam a tocar na mesma rua, em pouca distância de entre um e outro, quando se criou um tumulto que os levaria os dois para a esquadra. E foi nessa esquadra que Mário Mata escreveu o seu maior sucesso, Não Há Nada Para Ninguém. Vamos lá então ouvir a versão original do ano 1981. Senhores militares, é inacreditável. E não há fumes para ninguém, não há mulheres para ninguém, não há homens para ninguém, não há nada para ninguém. É uma alegria, não há nada para ninguém. São cortadas pelos tais. Se dormires na praia, vem o cabo no mar. Se cantares na rua, à esquadra vais dançar. Bate baixa bolinha, bate, bate pianinha, se por cá queres andar. Que a Judita anda doidinha por te pôr a pata em cima e por te agarrar. E não há fumes para ninguém, não há mulheres para ninguém, não há homens para ninguém, não há nada para ninguém. É uma alegria. Não há nada para ninguém.

grande merda é esta. Ora, fantástico. Uma vez mais damos lugar a esta secção com este nome tão lindo e tão discreto que se chama Que Raio de Merda é Esta? E hoje vou-vos explicar de novo qual é a intenção desta rúbrica. O que eu quero é que vocês me enviem uma mensagem de áudio para o telemóvel com as vossas queixas ou pareceres sobre a situação da vida política, económica e social da atualidade. E essa mensagem eu vou passá-la aqui neste pequeno espaço. Vocês têm o meu telemóvel, estou à espera que me enviem. E como ainda não tenho nenhuma, mais uma vez não tenho nenhuma, vou dizer o que eu pensei esta semana. Está bem? Ora bem, tudo porque nem é tudo o que entra nesta secção não é negativo, eu quero começar por felicitar os nova-iorquinos pela vitória de Zohan Mamdani, que ganhou a Câmara de uma das cidades mais importantes a nível mundial. É isso mesmo, o novo maior de Nova York é Mamdani, um jovem de 34 anos, muçulmano, de raízes africanas e indianas, pró-Palestina, defensor dos imigrantes, com políticas sociais claras e também anti-Trump. Esperemos que Mamdani consiga fazer tudo o que ele promete, porque parece mesmo ser muito bom. E agora, não podia deixar de ser, vamos então ao lado negativo, que é o mesmo de sempre, que é o desrespeito de Israel pelas vidas dos palestinianos e desrespeito de Israel pelo direito internacional. Pois é, enquanto a bandeira do cessar-fogo continua levantada, Israel já nos tem habituado, como já nos tem habituado ao longo de 77 anos de ocupação ilegal, continua a desrespeitar o mesmo cessar-fogo, atacando civis em Gaza e também aumentando de forma significativa a ocupação de novos terrenos na Cisjordânia. Agora e sempre temos de apoiar a Palestina e boicotar, desinvestir e sancionar os terroristas de Israel. Trauteando o Porto Covo, tenho aqui um verbo novo, eu estou ruivoloseando. Meto o verbo num canudo, canto deito quase tudo e estou Paulo Gonzeando. Seu martelo tabuinhas a cantar a mariquinhas, eu estarei amaleando. Se a canção chegar ao fim, amor encosta-te a mim, eu já estou Jorge palmilhando. Estás a ouvir Xardín a Beira-Mar Plantado, un programa de música portuguesa na Radio Filispín, todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Xardín a Beira-Mar Plantado. Ora, isso mesmo, estão a ouvir o Xardín a Beira-Mar Plantado, dedicado hoje a Mário Mata, um músico e cantautor de intervenção que toda a gente conhece, mas não sabem quem é. No início da sua carreira, Mário Mata conheceu o sucesso, mas também as dificuldades da indústria musical. Se a música mistura géneros como o pop, o rock e o tradicional, já a sua escrita se caracteriza principalmente pela sátira. Uma coisa é certa, com Mário Mata, aprender a história nunca foi tão divertido. Vamos então ouvir a história de Portugal de 1986. Foi o tal Afonso Henriques que pôs tudo aos picos e para acabar com as fitas correu com os jesuítas. Depois veio o Dom Dinis, que era primo da Gasmoniz, irmão do prior do Crato, que pôs tudo ao desbarato e acabou em Dona Maria, a primeira dinastia. Vem então o Dom Duarte, que os mandou àquela parte no tempo do Baixo da Gama. Se escondeu debaixo da cama com medo do Adamastor e de cognome o Labrador. Vamos lá, soar é fixe. Os filipinos ganharam então e no meio da confusão começaram os descobrimentos. Deram grandes rendimentos, gastos na bebedeira pelo conde da Ericeira. Dona Luísa de Guzmão, casada com Diogo Cão, vinha aos Esparrota. Ao bater com uma bota matou sete espanhóis que andavam aos caracóis. Vem então o Dom João com seus ares de pavão e numa tarde de sol, estando ele no futebol, tantas faltas deu à tola que inventou o Totobola. Vamos lá, soar é fixe. Para acabar a segunda dinastia fundou-se a Casa Pia para onde foi internado Dom Sancho, rei soldado, que era primo com o irmão del rei Dom Sebastião. Nos anos do Marquês de Pombal houve um grande bacanal, comeram-se tábuas assadas, tinham sido engordadas com a semia melota da rainha Dona Carlota. Para acabar com essa crava apareceu o pé de estrada que implantou a restauração, com auxílio de Prestes João, conhecido frequentador do café dos restauradores. Vamos lá, soar é fixe. Pedro Nunes então chegou e a todos espantou expulsados ingleses. juntamente com os franceses, queriam roubar o nónio da capela de Santo António. Um toca-mões apareceu, a história marítima escreveu, dedicada a Dona Leonora. Andava perdida de amor por Dona Álvares Pereira, o descobridor da Madeira. Aparece um tal Carmona, embaixador da Pampulona, que enviou um elefante ao Papa, que morava então à Lapa, em casa do Alexandre Plano, que inventou o aeroplano. Vamos lá, soar é fixe. Vem então um tal Tomás, que não era mau rapaz, filho da escola naval. Foi promovido a general por tantas vezes gritar, sal e azar. Certo dia de estudantes, a polícia derrompante veio até à universidade. Mas vieram sem maldade, com canhetas e canhões, para ver as instalações. Aparece o tal Ianes, que dobrou o bujador e o grande cabo o engoliu. E tal façanha serviu para andar sempre a dizer, antes quebrar que torcer. Antes quebrar que torcer. Antes quebrar que torcer. Antes quebrar que torcer. Antes quebrar que torcer. Ora, do disco Somos Portugueses, de 1994, vamos agora ouvir o tema Há Dias de Manhã. Tema esse que teve um ligeiro sucesso. Neste disco, Mário Mata assume o papel pelo qual era criticado, que é o de misturar a música popular ou tradicional com o pop rock. A partir deste momento, assumiu que essa seria a linha que iria continuar, independentemente do que dissessem. Essa linha, no fundo, deve-se a pessoas como o Fasto ou José Afonso que o influenciaram. Com José Afonso até se cruzou uma vez e que lhe disse para deixar o rock aos ingleses e o samba para os brasileiros. Só como nota, esta canção, Há Dias de Manhã, tem o ritmo do Algarve, fala das férias no Algarve e tem algumas expressões típicas do Algarve, que depois, no final da canção, vou-vos dizer quais são. Ficamos então com a canção agora. Vamos lá então contar a história das férias. O que é que a gente faz cada vez que a gente vai de férias? Somos todos uma grande cambada de burros. Vai tudo para o Algarve, mas eu sou o pior deles todos, que eu também vou para lá. Vamos lá seguir a história então, a história das férias. O que é que às vezes a gente faz? Mete a casa dentro do carro. É o periquito, o gato, o cão, vai tudo lá dentro que a gente já não cabe. Vai tudo no outro lado, já não cabemos lá dentro. Vamos lá embora então para as férias. A baleia de Lisboa para o Algarve numa grande aflição, com o carro atolhado de entulho até mais não. Para o meio da agitação só vai quem quiser ir, só precisa de uma boca, duas línguas para rir. É que isto é de louco, se é tudo gente doida, e andamos todos roucos gritando para aquelas louras. Só que então há dias de manhã que nem tarde se deve sair à noite. Há todos já a mavariar que nos chala vá de caranguejo, mano. Há dias de manhã que nem tarde se deve sair à noite. Está todo já mais estragado que o chalabá de caranguejo, mano. Venham mais os 10 mais, não há tempo para estar perdendo. Quem não entra também não sai destas conversas de entretente. Quem não gostou foi a polícia, tudo dentro, se é contra a CE. Só que no Algarve sempre pensámos que há para nós o SEUEE. É que é tudo gente doida, gente louca da cabeça, e a minha já está tonta e à espera que arrefeça. Só que então há dias de manhã que nem tarde se deve sair à noite. Está tudo já má variado, deixa eu lavar de caranguejo, mano. Há dias de manhã que nem tarde se deve sair à noite. Está tudo já má variado, deixa eu lavar de caranguejo, mano. Então é assim, quando vocês chegam para o Algarve e apanham aquela estrada velha, tem um novo nome, chamaram-lhe IP1. Mas não faz mal, pois quando chegam lá abaixo a Ferreiras, apanham a autoestrada que também é nova. Vi Infante Sagres, fizeram 400 km de autoestrada, ainda puseram lá uma área de serviço. A gente pode morrer lá, que também ninguém dá por isso. Vamos lá seguir a história então. De Ferreiras para Monte Gordo, lá íamos nós mais morrendo. Já com a língua de fora e o estômago já ardendo. Uma cama, um snooker, já vi um whisky. Só que a fome era tanta, mal logo abriu uma lata de whiskas. É que é tudo gente doida, gente louca da cabeça, e a minha já está tonta, à espera que arrefeça. Só que então há dias de manhã que nem tarde se deve sair à noite. Está tudo já mal variado no chalavado de caranguejo. Há dias de manhã que nem de tarde. Se deve sair à noite. Está tudo já mal estragado no chalavado de caranguejo. Vamos então à parte da estadia, que é mais ou menos assim. Finalmente em Monte Gordo chegámos, mais feliz que humanos. Ainda fomos até Sevilha ver os nossos hermanos. Andaram a perguntar, no Algarve dá para apanhar peixe? Já agora logo amanhã, aqui não há ninguém que vos deixe. É que é tudo gente doida, já está tudo marafado. Bebemos a noite toda, ficou todo descarado. Só que então, há dias de manhã que nem de tarde. Deve sair à noite, está tudo já magaziado, deixa lavar de caranguejo, mano. Há dias de manhã que nem de tarde. Se deve sair à noite, está tudo já mal variado, deixa lavar de caranguejo, mano. Então vamos ao final da história, que é quando acaba as férias. Siga a gente na cai nas partidas de fazer férias repartidas, isto é tudo uma vez. Abalámos de volta para Lisboa, que por enquanto ainda é capital. Sim, que há quem pense que nada está bem e está tudo mal. Imaginem um pinto que dê à costa, com a fé que tudo mude. Compra o Benfica e o Sporting e chama-lhe Porto Lisboa Futebol Clube. Tudo gente poderosa, isto é gente a falar. Que eu quero é uma rosa e qualquer coisa para fumar. Só que então, não há nada para fumar, e porquê? Porque há dias de manhã que nem de tarde. Deve sair à noite, está tudo já mal variado, deixa lavar de caranguejo, mano. Há dias de manhã que nem de tarde. Deve sair à noite, está tudo já mal variado, deixa lavar de caranguejo, mano. É, pois é, é isso mesmo. Vamos lá acabar com a história, vai-te embora, chupa, estás a deixar a água turva. Há dias de manhã que nem de tarde. Deve sair à noite, está tudo já mal variado, deixa lavar de caranguejo, mano. Há dias de manhã que nem de tarde. Se deve sair à noite, está tudo já mal variado, deixa lavar de caranguejo, mano. Há dias que nem de tarde, nem de noite, nem despido, nem vestido, se pode sair de manhã. Epá, esta canção é extraordinária e tem as expressões que eu vos prometi, e vou aqui repetir um pouco mais lentamente, porque ele diz isso muito rápido e a cantar e não se percebe muito bem. Então a primeira é assim: há dias de manhã quem de tarde se deve sair à noite. E a segunda é está tudo mais avariado que um chalavar de caranguejo. E a terceira, que é para a despedida, é vai-te embora choco que estás a deixar aí água turva. Gostaram? Espero que sim. Espero que tenham percebido também, porque eu não expliquei, mas acho que nem precisa de explicação. Ora, vou agora continuar com o programa, que é a música de Mário Mata caracteriza-se pela sátira, pela alegria, pela amálgama de harmonias como as de Angola, a sua primeira pátria, melodias essas que foi construindo na profundidade do som lusitano, que se percebe muito bem que ele usa os ritmos e as palavras portuguesas. Ele utiliza também um estilo facilmente captável e compreensível pela generalidade das pessoas, com as características do bardo que sabe moldar as palavras e o ritmo às situações. Vamos agora ficar com mais um grande tema, chamado Noites de Lisboa, de 1994. Espero que gostem. sigam os ares. O barman é convivente, é um bom ouvinte, de falar quente à espera do seguinte, que o seu jeito revela, próximo e distante, faz parte da novela, erótica e picante, típica, se cru e nua, o barman é um túmulo. Tudo isto continua no próximo capítulo das Noites de Lisboa. Pensa dentro dele, loiras platinadas, o barman é aquele que quer sempre estar da maneira que não está. Ninfas a entremear, anónimo se dá. Quem me diz que o diz? É preciso não sabê-lo para tu seres feliz. Quando estou atrás do cabelo, quando o meu amor aproxima, acaricia, estremeces de suor, a criança principia nas noites de Lisboa. Noites de Lisboa. Noites de Lisboa. Noites de Lisboa. O sol já nasce, não há tempo a perder. O sonho desfaz-se em líquido prazer. Pode ser afável sem ser submisso, e ser implacável se for caso disso. Pergunta ao barman, tem sempre resposta, embora num clube se goste ou não goste das noites de Lisboa. Noites de Lisboa. Noites de Lisboa. Noites de Lisboa. Ora, Noites de Lisboa, grande tema. Diz o jornalista Viriato Teles que se Mário Mata fosse um pássaro, seria com certeza um melro ou um pardal, ou então uma gaivota. Mas nunca poderia ser um canário, pela simples razão de que não seria capaz de sobreviver numa gaiola, por mais dourada e confortável que fosse. O Mário é um homem livre e dessa condição não prescinde, mesmo quando esta opção dói. E frequentemente dói. Vamos agora ouvir o single Pouco Me Importa, lançado em 2021. Pouco me importa que as palavras certas, às vezes quase de ira, abanam as ideias desertas e o sangue respira. Há quem queira vê-la sofrer, é minha a sua canseira. Sinta a sua pele arder, transpira. Ora, muito bem, ouvimos o tema Pouco Me Importa de 2021, que Mário Mata gravou em 2021, há pouco tempo, e depois gravou mais um disco, mas esse não passamos aqui. Ora, fechamos então a porta do Jardim Aperma Plantado, deste programa dedicado a Mário Mata, cantautor de intervenção, que com 45 anos de carreira ainda não chegou a ser merecidamente valorizado. É que a mim já me cansa que em Portugal sempre se passa a mesma coisa. Nunca dão o devido valor a uma pessoa, até que é o dia em que morre. Então, depois que morre, já são todo tipo de homenagens. Era um tipo espetacular. Eu, aqui na Jardim Aperma Plantado, nós preferimos homenagear os músicos em vida. E é isso mesmo que estamos a fazer com o Mário Mata, homenageá-lo, porque ele tem uma carreira espetacular e ele realmente agora passou a ser um dos meus favoritos. Tem letras espetaculares e músicas espetaculares. E vamos então acabar em beleza com o tema Somos Portugueses, do disco do mesmo nome, de 1994. Um abraço e fiquem muito bem. O mundo está doente, nós não estamos melhor, não há futuro. Ocidente ou Oriente, qual deles é o pior? Não há futuro. Todo mundo nos engana, estamos todos no mesmo bote. Não há futuro. Tem pinta de cigana, namorada de chicote. Não há futuro. Mas somos portugueses, nós somos latinos e gostamos muito de criticar. Somos portugueses, nós somos pequeninos, mas nós temos no seu lugar. Somos portugueses, nós somos latinos e gostamos muito de criticar. Somos portugueses, nós somos pequeninos, mas nós temos-nos no seu lugar. Ganhámos em Alves-Barrota, abandonámos Timor, não há futuro. Passámos pela bancarrota, então fiquemos pelo amor, não há futuro. Somos um país inventor, estamos sempre a inventar, não há futuro. Até nos chamaram de invasores, somos um povo invulgar, não há futuro. Mas somos portugueses, nós somos latinos e gostamos muito de criticar. Somos portugueses, nós somos pequeninos, mas nós temos-nos no seu lugar. Somos portugueses, nós somos latinos e gostamos muito de criticar. Somos portugueses, nós somos pequeninos, mas nós temos-nos no seu lugar. Temos o fado e a guitarra, de Coimbra até Lisboa, não há futuro. Temos formiga e cigarra, um trabalho outro na boa, não há futuro. Pertencemos à Europa, quem nem sabe o que isso é, não há futuro. Tem chicote, a cachopa, tem vergonha da ralé, não há futuro.